milhas do Índio 90 Alfa. Sente fratura avistado, livre pouso no 7, vento variável de 2 horas. Livre pouso no 7, Índio 90 Alfa. Sete nove, decolado 5-2, chame controle em 1-2-0, decimal 8, morro. 3-0-8, bom dia, senhorita. Controle Salvador, bom dia, é o TAN 3179, decolado, passa o 1100. Bom dia, 3119. 3179, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, sob vigilância, o TAN 3179. Bom, Nuno 60, desce e mantém 2000, 10 no 0 no 4, no altímetro livre, LS, pistão no 0, chame estabilizado. 2014, chame estabilizado na 10, voo Nuno 60. Reversão, autorizado, 5324. Solar 6225, passa nível 1 no 60, chama agora centro Recife, 126, decimal 85, boa viagem. Recife 2685, 6225, bom dia. Fala, 5217. 5217, confirme. Só tenho uma dúvida, porque toda vez que vocês informam uma posição a gente, a infra-aero está em outro lugar. Pois é, esse é o nosso questionamento junto à Infraero também. A gente chega uma informação aqui que é dada pela Infraero e no pátio também o balizamento deve ser em coordenação Infraero e a companhia. Então o tempo todo a gente fica vendido aqui e a informação chega pra gente divergente do que eles chamam no pátio. É muito comum, a gente questiona bastante a Infraero e por vezes a Infraero nos informa o portão que às vezes até é ocupado, às vezes tem portão vazio, e a Infraero solicita que a gente aguarde também aí a liberação do portão. A coordenação de portão junto sempre a Infraero e a empresa referente aí do estacionamento. A gente só recebe a informação da Infraero e então a gente indica o portão, ok? É, isso acontece diariamente isso aqui, gostaria de saber um porquê disso, mas tá legal, obrigado. Salvador, é o 35384, para o táxi POB de 4 na borda, autonomia de 3 horas e alterna Salvador. 35384, táxi via pátio índio, ponto de espera da 1-0, quando pronto, torre 1-1-8, decimal 95. Via pátio índio, quando pronto, 1-1-8, decimal 95. 35384. Bom dia, sendo identificação, desce, mantém 4000, bom, 1-0 no 4. azul 4299 para o seu estacionamento, portão 09. Azul 4299, cortando aqui a equipe, está deixando para táxi. É, incrível, chamará, azul. Zero da Gol, passou o Duna, completa LS, torre 118.95. 18.35, boa, 23, onde? 18.95. 18.95, obrigado. Boa, 35384. Próximo do ponto de espera, guardando instruções. 35384, mantém o ponto de espera. Mantém. E Salvador, bom dia, bom 9960. Bom 9960, bom dia, cheque trem livre, pouso pistola 0, vento 1190 grau 03 nós, TNH 10104, tráfego já avistado. Livre pouso no 0, voo no 1960, 1014. 5384, visual com Boeing 737 nacional. Irmão. Após a passagem do tráfego da linha, mantém cabeceiro no zero. Autoju 17, aciona 5043, controle 120018. Agro nível 360 Brasília, e a perdura 17, da 10 decola, curva direita, perfil Argor. Elefa, chama o controle 208, tá 3, 304. 3304, correto, chama o posicionamento. Estou confirmando o transponder, por favor. Transponder 5043. 5043, ligado. 3179, pode voar da presente direto para a bridge. Mantendo o perfil, tá 3179. Mantém perfil, 3179. Chame Recife em 12519. 2515, rota Patango Lima, que usou o controle. Chame o centro Recife 12685. Controle Salvador, eu estou 3179 novamente, forma negativo o contato com o centro Recife em 125.15. Seria a alternativa? A primária é 125.1. A secundária, 13395. 2513395, muito grato. Ok, eu dou 2510. 110. Solo Salvador, bom dia, gol no 160. Tá livrando na Índia. Show, 1160, taxi Alfa, repartão antes do Juliette. Alfa, antes do Juliette, 160. 5384, livre decolagem, piscina 0, vento 070 graus 031. Livre decolagem, 5384. Boa, na autonomia de 4 horas e 10 minutos, alternando liberal preto para o táxi. 94 de autonomia. Azul 4299, confirma alternativa. A afirmativo está com 4 horas e 10 minutos, alternando Ribeirão, Preto, Serra Brabo, Romeu Papá. Gente, táxi via Pátio Índia para o ponto de espera da 1-0, quando pronto, torre 1-1-8, da semana de 5. Taxi Apache India, Portela 1895, Azul 4299. É, POB 96, senhorita. Sim, 96 do POB. Trip 5384, contato radar, atenção, nível de voo 90, vigilante. Nível até o 90, trip 5384. É, 6392, centro do ZDQ 350, copia a guarda coordenação. Autorizando então Recife 350, decola da 10 com ruva à Bom, Azul 4299, tá pra ponto de espera, tá pronto. Azul 4299, mantém ponto de espera. É, chama seu ponto de espera, Azul 4299. 4299, considere autorizado. O alinhar de colapso no 0, vento 080 graus, 08049. Gente, autorizado, ingressar e decolar, Azul 4299. Estacionamento, 3304. 3304, aguarde. A aeronave da Gol embarqueando o portão 05, faz o mesmo coordenando que a equipe pediu, só de chamar ataque. A aeronave da Gol 5 autorizada, chamando ataque 3304. Salvador, bom dia, o TEP 3859, informação Mike, autorização Curitiba, 3504. LS, acusa estabilizado no localizador, 1014 ajuste, 1014. Ah, tem mais 2, meu patrão estabilizado. O 21, com fins abaixo conforme rota, aciona 5047, controle 120, decimal 8. 360, Curitiba, decola do 10, primeira direita, a direita, Arbor Eletra, eu perdi o 21, com 5047-208-2359. São 3859, cartejamento correto, chama o posicionamento. Chama na posicionamento. O TAM 3663 na posição meia dúzia, atende a informação Mike, autorização de tráfego para Guarulhos, pronta cópia. TAM 3663, Mike, confere, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista no zero, primeira curva após decolagem à direita, saída da El, via da Motiva, upperzulo 1-0, bridge, upperzulo 1-6, paixão forma e rota, aciona 5046, controle 120, decimal 8. Decolador no zero com curva à direita, após da Euleta, Motiva, Upzulu no zero, bridge, Upzulu no meia, após segue conforme rota. 5041 no transponder, 120, décima 8, controle, o TAM 3663. 3663, transponder 5046. 5046, o TAM 3663. 3663, correto, chama para o estacionamento. Sente para push e acionamento 3663. Olá, Salvador, bom dia, 35221, a gente dá mais, parte 3. 35221, 221 no Mike confere, autorizado a vitória da conquista, nível 200, decola da 10, primeira curva após decolar sem a direita, saída Arbor, Elefa, após Oplor, após direto, Oceano 5050, controle 120, decimal 8. Faz a conquista, nível 200, decola 10, curva direita após. Saída Arbor, Elefa, após direto, conquista. Controle 1208, Pascone 05221. 05221, após Elefa, voa Opor, após Opor direto. Opor, Elefa, 221. 221, correto, para o posicionamento. Alô, TAM 3859, a posição é 3 para pushback acionamento. TAM 3859, após o táxi da aeronave da companhia, acordando que a equipe do SOD chama táxi. Após o táxi da aeronave da companhia, chamará para o táxi na posição 3, TAM 3859. Para o táxi 3304 da TAM, 133 a bordo, Ribeirão Preto, 3:15. TAM 3304, táxi de Índia para o ponto de espera da 10, quando pronto, torre 18, décimo 95. 295, via Índia, TAM 3304. TAM sem o código 0147, informe a sua procedência e destino. Tua notificação ao plano de voo? Nível ou altitude que intenciona seu voo? Sim, submantém nível de voo 035, segue em condições visuais para Feira de Santana, código acionado 0147, reporte no ideal para descida ou visual com Feira de Santana. Alô, TAM 3859, está aguardando o operador de ping aqui na 3, tá? Sim, completamente pronto, chama para push. Tá pronto, só depende do operador de ping. Bem, questionamento é 3663 no 6, dúzia. Tesouro, ora. TAM 3663, coordenando que a equipe do SOD chama para o táxi. Sim, eu chamo para o táxi, 3663. Questionando que a equipe do SOD chama para o táxi. Mas eu chamar 6191, está uma milha de distância. Tem funcionamento 6191, está furado, faz do check, trem de pouso, piscina 021, 30 graus, 049. Ele pousa, mano. Salvador, alguma possibilidade de coordenar para o Edmonte, para o Azul 4299? Mantenha o perfil ainda 4299 e chame Recife 125 decimal 1. Ok, mantém perfil 251 com a Recife. Obrigado, bom dia. Para o táxi, está com 95 a bordo, 4:17 autonomia, alterna caminhão. Táxi 3663, mantenha a posição, faz táxi da companhia. O táxi da companhia agora realizando pushback no portão 03. Ciente, aguarda pushback da aeronave da companhia no portão 03. Solo 14, livre direito, chame solo em 121, decimal 9. Libra, 1, controle 1219, pode ser, pode ir. Bolsonaro 63, 1, livrou na sua escuta. Bolsonaro 63, 1, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Seu gate será o 02, encontra-se ocupado no momento. Alfa, guarda na sua Juliette. Salvador, trip 5384. Prossiga. Há possibilidade de voar Alfa Romeo de fora da presente? Aguarde. Trip 5384, chame Recife no 2685, alterna no 2545. Um 2685, qual a secundária, senhora? 1-2-6-8-5, a secundária do 2545. 2545, 1-2-6-8-5, graças. Deu bom, bom. Pra. E sim, no pushback. Sim, isso tá 3-3. Para o táxi, o 3859, 4:31, Terna Campinas, 166. 3859, táxi via Índia para o ponto de espera do ano 0, ponto pronto, torre 118, décima 95. Índia, ponto de espera 1895, ponto pronto, obrigado, bom dia. Decolado, 16, chame controle em 120, décima 8, bom voo. Obrigado, 208. Salvador, TAM 3304, no perfil Arbor Elefant. TAM 3304, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor. 360 no perfil Arbor 6311, prossiga o táxi via Juliette, portão 0 será o 01. Prossiga. Para a Igreja Juliette, proteção 09, gato. Proje Nessa 3604? Autoridade. Obrigado. O TAP 3663, Torre Salvador, bom dia. Pronto, espera como número 2 aqui na 10. Tem 3663, mantém a moto, espera. Mantém 3663. Bora, Marcelo. Bom dia, o TAP 3859, pode esperar pronto. 3859 autorizado, ali de colapso no zero, vento variável de 3 horas. Linha de colapso no zero, tá? 3859. 3663, após a rolagem do tráfego à frente, a linha manda cabeceira no zero. Sim, após a rolagem do tráfego, a linha mantém no zero, tá? 3663. Mantém a chegada a Mari 1014. Desça e mantém nível de voo 050. Ok, sente, direto Mari. Siga, Papa Romeu, Oscar, Mike Romeu. O Chanel 6312, ponte 2, vai questionar. O Chanel 6312, faz a gente pedir só de chamar para o táxi. Afirmativo, chamo para o táxi. Se prossiga via corredores. Correção, prossiga via litoral, reporte Pituaçu. Gente. Então o Yankee Zulu, confirme novamente que sua transmissão foi intercortada. O Yankee Zulu, escuta a torre. Salvador, Azul 9979. 9979, prossigo. Eu teria a nossa autorização, 350, confirme. 340. Boa, tá 3259. Controle de Salvador, boa, tá 3859, passa 1000 pés para 360 na Arbor Elefa. 3859, contato radar, atenção vigilante. Sim, tá 3859. Parou, 360. O que chama a torre? Sim, grata, guarda. Aguarde para o cheque. Irá realizar o cheque? Gente, graças à informação, reporte quando conseguiu finalizar o. Desconectar o ELT. Aguarde, ok? Gente, tá aguardando. 663, livre decolagem, piscina 0, vento variável de 2 nós. Livre decolagem, 33663. 5. Controle Gol na 630, forma Mari, pode voar Duna? Mantenha o perfil interceptando a chegada a Mari em Mari, 1014 é ajuste, com o 630. Mari 1014 ajuste, que deve vir, vamos ver. Tem que pedir para o táxi. E puxa somente, chama para o táxi, 5221. Unidade voar na proa de Arbor, ou então Elefo, para o 3859. 3859, Arbor, autorizado. Arbor, obrigado, 3859. Controle, auto 3663, bom dia. 3663, tudo mantém nível de voo 340, vigilante. 340, 3663, poderia voar direto Leda? Tem um perfil, então 3663. Médio. A sua informação. Controle, o acho que é uma Mike Romeu passando através de situação. Então 3304, chame Centro Recife na frequência 1288 ao término 260. 288260, obrigado, 3304. Controle, o acho que é uma Mike Romeu através de situação. Chame a torre 1-8, decimal 9-5, Oscar Mike Romeu. Oscar Mike Romeu. Mike Romeu, confirme então, pode? É, tá passando através de Pituaçu, a intenção é pousar mais 17. Gente, acho que a Mike Romeu dá presente pro seu andar 17. Afirmativo então, da curva esquerda aqui. E a proa cabeceira 1-7, eu acho que é o meu. Gente, acho que é o Mike Romeu, dá presente, base pela direita da 1-7, com curva à esquerda, reporte nacional da 1-7. Afirmativo, reporte nacional da 1-7, eu acho que é o Mike Romeu. Acho que é o Mike Romeu, reporte liberando nacional da 1-0. Afirmativo. Cinco, dois, dois, zero, táxi via pátio. Vinde para o ponto de espera da 1-0, quando pronto, torre 1-1-8, edição 9-5, como número 2. E táxi via pátio, ponto de espera da 1-0, torre 2-1-5, com o número 2, o 35-2-2-1, bom dia. Veja. Confirme. Tá em Yankees no Golfo, confirma que você está sobre a voo. Gente, o Yankees no Golfo aguarda, será o número 2 para cópia. Só ligou no 630, confirme da autorizada ali que havia. 630, autorizado 2000 pés, livre LF, cozinho localizador. 1-0 no 4, ajuste da altitude. 2014, está livre LF, cozinho mais estabilizado, voo no 630. Foi. Afirmativo, vai reportar a final da 1-7, baixado e travado. Com sim, nível 360, decola da 1-0, primeira curva após decolagem à direita, saída da El, Leda Motiva, Upperzulu 1-0, Speed Upperzulu 1-6, após conforme rota. Gente, autorizado 360 com 30, fase decolagem curva direita, da Leda Motiva, Upperzulu 1-0, Upperzulu 1-6, conforme rota. O 9979 está pronto para o funcionamento. Gente, eu sou 9979, aguarde, eu vou estar confirmando o transponder para o senhor. Final da 1-7, baixado e travado, Oscar Michael Mel. Oscar Michael Mel, sente, livre pouso de 1-7, vento 1-0 graus, 069. Oscar Michael Mel. Pode iniciar o push acionamento, copia o transponder no táxi. Fazendo 9979, negativo, mantenha a posição em aguardo. Controle informador, bom dia, chamei 6312. 6312, contato radar, mantenha o perfil da subida em ascensão 350. Mantenha o perfil em ascensão 350, 6312. Pode chamar que Romeu quando no solo, seguir a viatura follow-me para o táxi no pad 4, boa. Afirmativo. Nove, nós curta, prossiga. Nós recebemos seu plano de voo aqui, a gente só não recebeu autorização do centro. Passou por um equívoco aqui, só um instante, por gentileza. Tem estimado para acionamento? Já está pronto, senhor. Só um instantinho, por gentileza, ok? Tá ok, tá. Seria um patrulha da Polícia Rodoviária Federal? Livre acionamento, aguarde corto, voo local com afastamento com o setor. Dois, quatro, se mais filho, só em estágio para cota, o patrulha 07. Over the ground, American 238. Over the ground, American 238. 238, stand by for push and the copy to Miami flight level 370. Stand by one, please. Colado aos 31, não chame controle nenhum, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 35221, decolou na sexta. 21 no contato radar, suba para nível 200 na Arbor. 200, perfil da Arbor, 5221. Tá livre da restrição, 35221? Não atraca, está livre. Obrigado. Estabilizando em LF, da 1-0, voo 9630. Meia 630, chame a torre em 1895. Ok, a frequência, 18? 1895. 1895, obrigado, 1895. Torre Salvador, Golo 630, bom dia. 2 milhas e meia da Índia Serra. 630, tráfico da 9, sabe? Continua a aproximação, é ponte passando externo, baixado travado. É portaria, 630. American 238, correct. Contact to pushback and set up. So we'll call her up if you start making a TP. Eu teria uma entrevista na 979. Agora, só confirmando, 5074 no código transponder, o portão número 8 está pronto para o estacionamento? Ah, viu, você? Ok, conforme. E. Chama o táxi azul. Chama na azul. Patrulha 03, na escuta do solo. Para o voo local Simões Filhos, via BR-324, está no pátio do Graer, decolaria com proa norte, direto a 324. Conforme então, pista no 7, a partir do Graer, com proa da BR-324, controle 1208, torre 1895, acione o código 0152. Seria o PB? Isso, 1-0? 3 de terceiro. A alternativa seria? Três duplos Zulu. Para acionamento, táxi de decolagem no pátio do Graer, chamitou em 1-8.95. Para o setor solicitado, seria inicialmente a 500 pés. A GL, ok? Sim, a ponte na interseção, 2005, bom dia, obrigado. Thanks, o Google, fique atento a obras na lateral da outra. Salvador, minha trinta. Eu, 1930, tanque se via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette do pássaro, quer pegar. Para o táxi azul 9979, 1-06 a porta, está com 2 horas e 3523, esse é o Tena Galeão. E o alternativa? Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima. Azul 9979, táxi via Pátio. Índia para o ponto de espera da 10, quando pronto, torre 1-18, décima 95. Pátio ainda para o 10, 1895. Foi o Pátio 1-0-3, da hora. Enchente no Golfo, atente ao aviador falando. Isval. Enchente no Golfo, te considere. Reporte alinhado e pronto na cabeceira do nosso site. Chané 6250. Desça aí, mantém nível de voo 050, chegada Mari. Livre decolagem, pistão 7, vento 090 graus, 059. Tá fora do solo, patrulha 03. Gente, antes do Golf decolado aos 39, aguarde transferência. Aguarda transferência 03. O Golf é autorizado, curva à direita e pro a norte, confirmando. Curva à direita pro a norte, o patrulha 03. Tem Chank do Golfo. Salvador, Azul 9979. Azul 9979, autorizado a linha de colapso no 0, vento 090 graus, 069. A linha de colapso no 0, 979. Negativo, mantém ainda o perfil da subida, aguardando em função de tráfego no setor sudoeste do aeródromo. Assente, o setor 21. Oi. Pode decolar da interseção aqui, já? Afirmo, autorizado por contingente para alinhar e decolar. Pito 10, vento 1900 graus, 079. De novo, vai decolar. Ed. Ready for question, sir. Push back in setup, push ready for taxi. Ready for circle Patrulha 03, chame controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, grato, bom dia. Tá pegando? Tem o perfil da chegada Mário no 648, desça aí, mantém nível de voo 060. Deverá manter o perfil da chegada. O ajuste em Salvador no 0-4. Olá, já. Já teria autorização, né? 6-1-1? Qual autorização? O 6-3-1, já teria autorização? Tomou a dica. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 1-0, primeira curva, faz decolagem à direita, saída da El, Leta, Motiva, apeso 1-0, bridge, apeso 1-6, faz conforme a nota do plano, aciona 5064, controle 1-20, decimal 8. 360, decola da curva direita, da El, Leta, Motiva, apeso 10, bridge, apeso 1-6, faz o plano, 5064 e 208, 6319. Chanel 6-1-1, correto, chama para o posicionamento. Tomara. Do recolhimento, reporte para regresso ou abandonando o setor da 324. Vai seguir até que ponto? Vai até Simões Filho. A intenção é regresso e sobrevoo da 324 até o travessa da Fonte Nova. Ok, gente. Número 621, desça aí, mantenha nível de voo 050, cumpre a chegada Bunf em Salvador, 9014. Chaner 6250, desça aí, mantenha 2000 pés, livre LS, acuse no localizador, ajuste 1014. Indicador, exército 2000, reporta estabilizado LS, 6250. Trip 5221, chame o centro, recite frequência 1288, alterne 1260. Recife 288, alterne 1260, bom dia. No 648, desça aí, mantenha 3 mil pés, mantenha o perfil da chegada Mari, ajuste 1094. 23 mil pés, 1094, mantenha o perfil da Mari no 648. Equador, o 9979. Azul 9979, Xandil, Centro Recife, 1251. Recife, 1251, bom dia. Bravo, Kilo Kilo, prossiga. Tavo Kilo Kilo, mantenha-se em condições visuais, reporte visual com... Já passou a Praia do Forte? Sim, mantenha-se em condições visuais, reporte visual com pedágio 1014, altímetro 5, Salvador. Reporte no pedágio. 250, poderia levar na Prodo Externo? Não entendi, confirme. 6250, poderia levar na Prodo Externo? Ah, negativo, 6250, mantém o perfil da Star, reporte estabilizado, 1014, ajuste. 1094, 6250. To India until housing points runway 10, when the rent is tower 118.95. No 648, autorizado 2000 pés, livre ILS, acusa localizador, ajuste no 014. 2000 pés, 014, ou no 648. Anéa 6250, completa final pista 10, torre 1895. 0950. Equador, chama 6250, estabilizado ILS, dá 1-0, visão pro campo. 6250, tráfego avistado, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0, grau 079, cheque 3. 7-1-14, livre pouso, vai reportar quando tiver baixado travado, 6250.